Ah, começou essa porra. Ah, começou essa porra. Tudo bem? Qual o seu nome? Ah, começou essa porra. Cadê as palmas da Beatriz, gente? Puta que pariu, caralho. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Ah, começou essa porra. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Porra, moleque! Senta aí! Psicologia infantil sempre funciona, viu? Bom, é o seguinte, gente. Oi? Me processa, parceiro. Então fica à vontade. Tô nem aí, parceiro. Me processa, parceiro. Então fica à vontade. Tô nem aí, parceiro.